Fala pra nós onde é que tá fiel. Pensa que eu tô à toa, sei que essa vida é boa. Fala pra nós onde é que tá fiel. Que nós busca na hora, dá su pro mundo afora. Fala pra nós quem é que tá fiel. Sem meia volta, qualquer cota vai colar ou tá gelado sem errar. Fala pra nós onde é que tá fiel. Seu palhaçado, o tempo passa, é cada um com a sua banca sem problemas. Já entendi que cada louco é um novo mundo, saca? Mundo que se destaca, sempre atrai criaca. Num jogo sujo, só quem é põe o pescoço, fica taco. Bloco segue a milhão, time disposto, função. E toda noite chega ao fim, um novo dia vai nascer. Com ele nasce um novo líder, programado pra morrer sem essa de orelhada. Cê sabe o que compensa, penso no meu futuro, azar de quem não pensa. Licença, dá só quem tem direito. E quando espaço não tem dono, o que vale é seu conceito. Só pra pensar duas vezes, olha torto, mas não se coça. O que eu não cobra nas minhas letras, pode ir pra que a rua cobra. Ah, malandra, agulha se desdobre, pula alto. A utopia é tomar de assalto, é vários corre pra fazer. Tão pouco tempo pra buscar, quero saber quem vai falar onde é que tá. Fala pra nós onde é que tá fiel. Pensa que eu tô à toa, sei que essa vida é boa. Fala pra nós onde é que tá fiel. Que nós busca na hora, dá su pro mundo afora. Fala pra nós quem é que tá fiel. Sem meia volta, qualquer cota vai colar ou tá gelado sem errar. Fala pra nós onde é que tá fiel. Seu palhaçado, o tempo passa, é cada um com a sua banca sem problema. Ai, que eu também tô esperando minha vez. Não ganha quem muito esperar, fi. Se tu não fizer de uma vez, tem outro que chega e faz, pode pá. A vida é jogo de xadrez, posição da peste, devido lugar. Aí, só vai reclamar quem não fez. E quem mais fizer no jogo vai levar, mano. O jogo é o seguinte, rap os ouvintes, bico na linha de fronte, parça. Pare de quebrada, vários é por fim. Cê para, não para, meu bonde. Cara de cara que eu penso no plano. Quem não se prepara, não pense, é sobra, não. Não vai passar de ano se você não tá com a nota. É foda, my lord, futuro é um só, leque. Anota tudo necessário, quem pensa melhor. Longe do pior, às vezes você é seu adversário. No jogo é sem dó, tem cano e o pó. Tirando o lazer que se vira usuário. Calcula os B.O. Vi vários menor que achava mais foda tirar de otário. Fala, mas não fala aqui, porque quem te explana é dedo de gesso. Fala, mas não quanto eu tenho e seu me peio. Nem meu endereço fala, mas não fala aqui. Eu morro cadeado, os cara só fala, mas não dá nada, já tô chapado, então não me fala. Fala pra nós onde é que tá fiel. Pensa que eu tô à toa, sei que essa vida é boa. Fala pra nós onde é que tá fiel. Que nós busca na hora, dá su pro mundo afora. Fala pra nós quem é que tá fiel. Sem meia volta, qualquer cota vai colar ou tá gelado sem errar. Fala pra nós onde é que tá fiel. Seu palhaçado, o tempo passa, é cada um com a sua banca sem problemas. Aí, João, que falta é postura. Na vila, meu truta, conduta vale muito mais do que ouro e puta. Filha da puta, cês abusa da sorte. Mas toma cuidado, o tempo é curto, o espaço é dobrado. Sangue na taça, de campari não espere que o tempo pare, meu parça. 16 e a mente não para, repara que o clima é outro. Como na guerra do Vietnã, eu sou mais um soldado com sangue no olho. Veneno e arrego pros porco, não mostra que o mundo é bem louco. Cuidado se fala dos outros, alguém pode vir te cobrar, João. Quanto se fazem, mas não são nem a metade do que dizem. Eu nem sei bem, eu nem quero esses bico pra perto de mim, fi. Quanto se fazem, mas não são nem a metade do que dizem. Eu nem sei bem, eu nem quero esses bico pra perto de mim, fi. Fala pra nós quantos querem metade, quantos vai vir, qual é o fim. Eu já tô cansado desse papo velho neguinho. Então fala pra nós quantos querem metade, quantos vai vir, qual é o fim. Fala.